streets of molasses. In the dream, my feet gained no ground. In the dream, I'm calling, but there's never an answer. Dream, my voice makes no sound. Northern winds will cut you, northern girls will gut you. You're cold and empty, like a fish on the slab. Da série Música que nos dá arrepios. E que, se a vocês tal não vos acontece, é melhor medirem por aí o pulso. Algo não está bem. O último trabalho do enorme Richard Thompson chama-se Electric. A versão em CD dupla, com um CD de bónus. A versão em vinil também é dupla, mas não traz todos os temas que traz este disco bónus no duplo CD. Ouvimos The Snow Goose, do álbum mesmo Electric, e desse outro disco vamos ouvir dois temas, Oldie Rigs e Oldie Rigs Dance. Bem-vindos ao Orelha Extra. Seeming second rate, I'll tell you quite a tale. If you got the price of a drink, tell me, do you recognize my face? The picture ran for a week or more when I left a lifeless body on the floor. I am a drunken sot. They threw me off a dozen crews. My brain's begun to rot. I'm so beholden to the booze, and I broke that laser's neck. Well, I squeezed her till she breathed no more, and I left a lifeless body on the floor. And I don't feel no sympathy, and your disgust to me is the highest praise. She had it coming, don't you know, 'cause I got wise to all her little ways. Boss and bitches, all are raises, slaves. Dispatch, oh tell me, was it 8 or 9? I throttled them, I stabbed them, dissolved them in a vat of lime. I used to know the names, but Liza was the last, the whore. I left her lifeless body on the floor. And you won't get no remorse from me, I'm happy as a kitten with the cream. I dare to do what some may only dream. How I love to hear that piercing scream. Oh, that Mary was a tramp. Oh, she used to give the boys a wink. I took some souvenirs before I drowned her in the sink. I kept a cheating heart and her pretty eyes, which I did adore. I left a lifeless body on the floor. body on the floor. I left a lifeless body, a dirty cheater body. I left a lifeless body on the duas horas de Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita, último trabalho para Richard Thompson, Electric, do CD original escutamos de Snow Goose e depois do CD bónus ouvimos Oldie Rigs e Oldie Rigs Dance, dois temas que se encontram no álbum de 2012 e que foi pensado para a convenção International Society of Bassists e para honrar também o músico que normalmente acompanha Richard Thompson, Danny Thompson. Esse álbum, editado em 2012, tem o título Cabaret of Souls. E continuamos também com mais um regresso, no caso o Tuareg Bombino. Novo disco chama-se Nomad, produção de Dan Auerbach, dos Black Keys em Nashville. excelente disco para o guitarrista do Níger, Omar Mokhtar Bombino, que assina só Bombino, chama-se Nomad. Ouvimos por aqui o tema inicial do disco, Ami Dinini. E fica também o aviso, Bombino com dois concertos marcados para o nosso país. Para quem está a sul de Portugal, dia 18 de maio, Bombino atuará em mais um festival islâmico em Mérdola, nessa excelente vila do Baixo Alentejo, e no dia seguinte, dia 19 de maio, será a vez do Beleza em Lisboa receber Bombino pelas 19 horas, a não perder. tocadora de viola, instrumento irmão do violino, que colabora com bastante gente, principalmente com Nicole Mulley, e no seu último trabalho, que já por aqui rodámos algumas vezes, Drones, chama-se Nadia Sirota. Este álbum é em nome próprio, de título Baroque, e cada um dos temas foi composto por um outro músico. No caso, já por aqui tinha rodado o tema inicial, da autoria de Jude Greenstein, e agora ouvimos From the Invisible to the Visible. A criação do mesmo foi de Shara Warden, que é por nós mais conhecida como My Brightest Diamond. E o regresso do britânico Steve Mason, sempre muito recomendável, o novo Muggy Minds in the Devil's Time. Sorrow gushed from their eyes and made their sad tears flow, while this way and that they flapped their hands for ease from the hot soil now and now from the burning snow, behaving in fact exactly as one sees dogs in the summer scuffing with snout and paw when they're eaten up with gnats and flies and fleas. I looked at many thus scorched by the fiery floor, and though I scanned their faces with the utmost heed, there was no one there I recognized. But I saw how, stamped with charge and tincture plain to read, about the neck of each a great purse hung, whereon their eyes seemed still to fix. At 15 years old, I had to know what makes you fail, what makes you grow. I stared at my hands, just like foreign lands. Would they do what I wish? Or would they persist in holding me down, a stone in the ground? And when I lie awake, I fall through the side of my head. I'm Steve Mason, The Inesquecível, The Beta Band e King, Be Sweet Time. The Solo, Monkey Minds in the Devil's Time. Soaram três temas de Old Problem, Lie Awake e Fight Them Back. Is that potentially it's a gold mine of a country. E temos notícias novas vindas do lado da mítica editora de Seattle, a Sub Pop, que comemora este ano o seu 25º aniversário. Editou uma compilação de título SP 1000 para emparelhar com aquela mítica compilação que tinha saído de título SP 100. Compilação essa que saiu no passado dia 20 de abril, precisamente o Record Store Day, o dia que é dedicado às lojas de discos em todo o mundo, e traz por aqui nomes emergentes da cena rock. Vamos ficar com dois deles, um pelo menos já nosso conhecido. Começamos com os italianos Is Electro Blue Voice. Get out of there! I got it! italiano Giz Electro Blue Voice, o tema Kid Old. E de seguida a banda norte-americana que já andou por aqui o ano passado, nesse excelente disco All Passion, No Technique, os Proto Martyr, o tema chama-se French Poet e salvo erro não está incluído nesse mesmo disco. É a compilação da Sub Pop do 25º aniversário SP1000. We'll be right back. Orelha Extra, Spreading the Gospel Around Here. é o nosso disco recuperado ao ouvido, que recuperação essa que de alguma forma começou já a semana passada com o primeiro tema que ouvimos hoje, Black and White. Seguiu-se Dynamite, é o álbum estreia em 1981, Stands for Decibels para os norte-americanos de D-Biz, e minutos finais da primeira das duas horas de Orelha Extra, continuamos com o vocalista dos D-Biz, D-Biz que regressaram o ano passado, 2012, com o álbum Falling Off the Sky, o anterior tinha sido editado em 2006. Chris Stamey está de volta com um álbum solo, chama-se Lovesick Blues. Ficamos hoje com Anyway. Chris Stamey e depois os norte-americanos Prince Rupert Drops de Renslow.

É um disco influenciado pelo filme Shadows of Forgotten Ancestors, de Sergei Parayanov, com temas tradicionais da Hungria, da Ucrânia e da Roménia. É um novo trabalho para o casal Jeremy Barnes e Heather Trost, A Hawk and the Axel. Chama-se You Have Already Gone to the Other World. Ouvimos Open Its Rose e, precisamente, o tema-título é o início da segunda e última parte de Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita, à sexta-feira na Ruby e no Brasil na UFSCar, ao sábado na Rua e na Castrense e ao domingo na RUC. Surgimos também durante a semana na rádio online norte-americana Radio 23. Podem aceder à mesma através do endereço radio23.org e não se esqueçam que o podcast está em orelhaextra.com e o contacto eletrónico faz-se através de orelhaextra@sapo.pt. De la foule, seul et hagard, mais pourtant à la croisée des regards, l'envie de me rouler en boule, fuir à la gare, l'important, l'envie d'éviter l'enterrement, les officiers condescendants. Pauvre, comment allez-vous? Comment allez-vous faire? Comment allez-vous faire votre? Lassée d'imaginer mon frère en habit militaire, mort avant l'heure, mort en plein air, disparu derrière ses paupières, dans la nature et la matière, maquillé, déguisé, couché à jamais sous le drapeau français. Mon pauvre, quand allez-vous? Comment allez-vous faire? Comment allez-vous faire, mon pauvre? Comment allez-vous? Comment allez-vous faire? Comment allez-vous faire, foutre? Para trás, Mort en plein air, do francês Albin de la Simone, o seu último trabalho, Anon. E continuamos com Kurt Vile. Yeah. you can't get it down. Negative, think about what was crazy. I'm gonna drop along the way today. De Filadélfia para todos nós, Kurt Vile, de Waking on a Pretty Days, o tema que eu inicia, Waking on a Pretty Day. Thank you.

Shannon Wright, do seu mais recente longa duração, In Film Sounds. Desta vez destacamos Noise Parade e The Caustic Light. Who's That Man? Thank you. tributo mais do que merecido a uma das grandes figuras da música europeia, principalmente alemã, mas não só. Produtor e músico, basta apenas dizer que, enquanto produtor, produziu álbuns seminais como o disco Autobahn dos Kraftwerk, os álbuns dos Neu, ou essa obra-prima incontornável de Brian Eno em 1977, Before and After Science, entre muitas outras obras incontornáveis já de décadas de 70 e 80. Falamos de Connie Plank, 4 CDs com o título Who's That Man? A Tribute to Connie Plank. Hoje por aqui na Orelha Extra, destaque para a colaboração entre Brian Eno, Dieter Möbius e Hans Joachim Rodelius com o tema Broken Heads, e de seguida também o disco colaboração, ou melhor, o tema colaboração entre Möbius, o mesmo Plank e Manfred Neumeier, que revolucionaram a música eletrónica. E fica por aqui essa confirmação com Pitch Control, Who's That Man? A Tribute to Connie Plank. Oh my gosh. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. Olha que belo quarteto este, David Bazin, do inesquecível projeto Pedro the Lion, aliado a Will Johnson, que nos dá belos discos a solo, mas tão bem integrado nas bandas Syndromatic e South San Gabriel, tudo isto aliado à dupla, tão bem ela inesquecível, dos Bad Ed, os irmãos Matt and Bubba Cadane. Fazem Overseas, o álbum é homónimo, sai em junho que vem, e por aqui desta vez ficamos com Old Love, segunda e última hora de Orelha Extra com Fernando Cabrita, de seguida roda o grande, grande músico iraniano, que faz precisamente agora um ano, apresentou-se ao vivo no nosso país, em Portugal, na Gulbenkian, para um concerto que foi simplesmente indescritível. Falamos de Ali Reza Gorbani, do álbum, vamos lá ver se dizemos isto em condições, de certeza que não, Amavaz para a Stoia A, que tem também um subtítulo em inglês, Singing with Solos of Sai. Ali Reza Gorbani, com a presença da Bambad, ou melhor, Bandad Ensemble, e Siavaz Valipur. Thank you. پیداست. نوشته بر سر هر یک به سنگ اندر، حدیثی کش نمیخوام بر آن دیگر. نخستین راه نوش و راحت و شادی، به ننگ آغشتم با رو به شهر و باغ و آبادی. دو دیگر راه نیمش ننگ نیمش نام، اگر سرور کنی قوغا و گردم در کشی آرام. سه دیگر راه بی برگشت بی فرجام. دلم تنگ است و هر سازی که میبینم بداهنگ است. بیاره توش برداریم قدم در راه بی برگشت بگذاریم. به سوی سرزمین هایی که دیدارش، به سوی سرزمین هایی که دیدارش، به سان شعله آتش دواند در رگم خون نشیط زنده بیدار. و این خونی که دارم پیر و سرد و تیر و بیمار. کسی اینجاست؟ حالا من با شمایم. کسی اینجاست؟ نگاهی یا که لبخندی فشار گرم دست دوست مانندی. و میبیند صدایی نیست، نور آشنایی نیست، حتی از نگاه مرده‌ای هم رد پایی نیست. رنجور شمعی در جوار مرگ، ملول و با سحر نزدیک و دستش گرم کار مرگ. که میگوید بمان اینجا، که میگوید بمان اینجا، که پرسی همچون پیر به درد آلوده مهجور. خدایا به کجای این شب تیره Encerramento da orelha extra de hoje com Ali Reza Gharbani, Shavashi. E os noruegueses Shining de One. Adeus, até para a semana. Same place, same time.